essa sorrida comédia. Ninguém te compra ese pato, ninguém te dera mesada. Acurra la diabuti si quieres tener la vida bella.